Já são quantas noites sem dormir, pensando se é isso aí, se é o certo, se eu escolhi seguir como um MC mesmo, sem conseguir vencer no que decidi. Já vale o que conquistei, o quanto que eu não cedi. Pra quem não botou fé me julgando errado, que eu trocasse meus cadernos pelos classificados, que era pra ver se no máximo ganhava os quatro do mínimo. Juntava todos os meus sonhos, faz os termínios. Hoje é um mar de zumbi, tá tudo morto de pé, sem a dispor de zumbi, pra buscar ser o que é. Quantos já vi sucumbi, rala meter e o pé. Meu coração tá no meu peito e não na sola do pé. Não é só achar que eu posso, mas encarar a missão de ver no pouco que me resta minha melhor opção. Tô sempre sob pressão, entre o amor e o invão, entre sucesso e o refrão, entre dinheiro de irmão. Mas não é por causa disso que a gente vai se abater. Fazendo meu tipo palavras por palavras no mundo que quando eu corro parece que ele me trava. Mesmo assim tô no corre e ainda sinto ligeiro. Não vive clima de guerra, mas já me sinto guerreiro. Mesmo não sendo o primeiro a tentar tudo que eu quero, que é meu tá guardado, por isso não desespero. Se tu ver quanto eu trabalho, vai dizer que é sincero. Eu não preciso de atalho, meu sofrimento tolero. É muito mais que rimar, contra a maré tu remar, ao teu destino rumar, toda a sua vida arrumar. Não é só ser MC quando se aperta o rec. Meu sentimento ao rap vem nas fitas cassete, rimo pelo que sou, por tudo que me inspira. Sem vocês, meu mundo para, nada vira. Meu pai, minha mãe, Pedro, Apolo e minha mina, muito obrigado, sem vocês jamais seria o Akira. Akira.